Boa tarde, controle, o Xené 6254, Dayon. 6254, Gol 360, senhor Dayon. Subindo 360, agradeço se puder voar Dayon ou Leda. Direto Leda. Obrigado, Leda, 6254. Boa tarde, Eco Mike Tango. Identifique e desça para o 050, chegada máxima. Salvador Azul 4089, sente também. Salvador Azul 4089. Mike, autorização, Vitória 340. Autorizado Vitória, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da Eulia da Yudis. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 54 no 1, proteja. 340 autorizado para Vitória da Eulia da Yudis. A direita, curva após a borja, Upper Whisky 50, confirmando. 208, controle após 54 no 1, tranquilo. Planejamento correto, chama para feedback isolamento. Botará. Uno 167, chame Recife. Uno 25, Uno 1-3325. Uno 251, Fernando, 1-3325, voo no 167. de Carajá, todo 8 aqui de manhã, ou uma manhã. 30 Carajá, uma noite. A 254, chame Só me confirma, por favor, as frequências que eu não consigo compreender. 125-113325. 251-3325, muito obrigado, uma boa tarde. Já o 18 recebe um DB de Léo. Chame o controle Leozinho 120 decimal 1. Delito lá da encerrado. Confirme 5240. 5240, o Imari para a chegada Mari, desça para 0620. Posição 1-1 para o presidente. Gente, procedimento de saída do portão com a Infero, chama para o táxi. Bem, utilizado, chama o táxi para o 67. Autorizado Barreiras, nível 200, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 54 no meia, coteja. Autorizado 200 para Barreiras, saída Momo, transição VATAP, decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, 0, contra a folha 4 no meia, 4. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. tenha o perfil da Star, o Eco Mike Tango. Confirme. Não, mantenha a Star, após Mari pro Aditap e após Itap pro Adiduna. Fica bravo pro Siga. Põe na proa da rotatória, informe na rotatória. Com 1955 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Palmas, pode estar. E 1955 a bordo, altímetro 10 no passo, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 decimal 6, bom voo. Autorizado Índia Alfa, teu ponto de espera 2 e meia, boa tarde, 2 e meia. Eco Mike Tango, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, reposto estabilizado. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 4 a 0. 63, 1, 5, identifique, vai para de Duna, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Ficou Duna no 0 no 4, ali na primeira fala 92, 7. O senhor não vai passar pelos fixos, então já está livre das restrições. Está bravo, controle. Acione 0113. Dois, quatro, zero, voe pro de Duna. Permite. De Duna. Pro de Duna autorizado, 240. Paulo Salvador, o Sandrei 193. A gente tem informação, Mike. Golpe para Galeão. 3193, autorizado Galeão, nível 360, Viper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5424, proteja. 360, autorizado Galeão, da Euleda Bridge, curva Zulu 10, 208, 5424, da 3193. Protejamento correto, chama para inspecionamento. Mara. Polo Salvador, 3547, está pronto para o braço. Confirma autonomia 5 horas. Tá. 155 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no decimal 6, bom voo. Meão 41, no Rui Pro de Pelo, desça para o 050, chegada bom. Chame torre 1 no 8.62, eu informo o tráfego de um helicóptero próximo ao marcador externo, mantendo 510. 562, obrigado. Esse é bom, final para posto, a gente acolhe. Frequência livre. Alô. 5240, desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 04. 2 mil pés, desça 2240. Controle, boa noite, 67, pode voar, Elefa? Afirmativo. Quando Elefa, 867, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, passarei do 2230, por gentileza, o repetitivo Vitória da Conquista. Sente autorizado conquista, nível 1180, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5436, coteja. Autorizado 180, Vitória da Conquista, vamos decolar na Arbor, transição Elefa. Decolando 10, a curva é à direita, controle 120 decimal 8 e o transponder 5436. Protejamento correto, chame para inspecionamento. Sim, faremos. Afirmativo. Livre da restrição TRIP 5447, dado. Estacionamento da 3193. Autorizado, chama para táxi. Autorizado, chama para táxi. 10, ajuste de altímetro no 04, autorizado de LS. 2000, autorizado LS também, a 3193. Bravo. Prossiga. Vai liberando a região da presente. Segue agora a VBR para pouso no Serra Índia Eco Índia. Gente, qual é o final para pouso? Vou entrar no final, Bel. 240, estabilizado, localizador, distância. Chame turno 118, decimal 6 dúzia, 5240. Grato, ponta baixa. 1867, Recife 1260, alterne 1288. 2-0-0-2-8-8, vou... 1-8-6-7. Controle 35447, é possível voar VATAP ou Elefa? Melhor para o senhor. Elefa? Tem que passar 5 mil pés para o Adelefa. Após 5 mil para o Adelefa, muito obrigado. Confirma a alternativa? Campina. 183 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 na noite decimal 6, bom voo. Ponto de espera no 0, M1141 está livre da restrição de altitude, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2 mil no 0 no 4. Para o pushback acionamento no pátio 5, na correção, no pátio 3, posição 5, o 2230 da pastoreira. Autoridade chama para ataque. Sim, eu falei. Já deve campar vista, 63, não sei. Torre 118, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, boa tarde, senhor. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5433, proteja. Autorizado Fortaleza 370, via Pesulu 19, saída Momo, transição frote. Curva à esquerda, decola da 10, controle 208, transforma 5433, tá, 329. Correto, chama para pushback acionamento. Câmara. Paulo Salvador, trip 5240. 240, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 240, 40. Para o táxi, o pastoreiro 2230, estamos com 49 no PV, 49, 4 horas e mais 45 minutos de autonomia. Vou alternar Salvador. 49 a bordo, altímetro 1014, táxi via India Alpha no ponto de espera torre 18, decimal meia, bom voo. India Alpha 118, meio, obrigado, bom serviço. Táxi via Juliette, parte 3. Juliette, parte 3, 2, parte 0. Boa tarde, 6315, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes. Desado, Xenero 6141. Chame torre 118, décimo 62. 1962. 1862. 1862, obrigado. Controle Salvador, TAM 3193, perfil da Dial. Suba 360 na proa de Leda, 3. 360, proa de Leda, TAM 3193. Solo 63, tem controle, 6315, quanto é Juliette? Taxi via Juliette, portão 5. 5, obrigado. Boa tarde, 6320, voe direto Duna, pista para 2000 pés, ajuste no 012, identifique. Duna, 2000, autorizado Barulhos, nível 340, via Perzulu 10, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5446, coteja. Então está aprovado nível 340. Upper Zulu Danger, primeira do dia, tem mapa e após direto ao Ica, oeste, direto Maricá. Upper Zulu 44, direto ao Israel Leda, por zona de 208 no controle, 446 transponder, Sam 3805. Planejamento correto, chama para pushback isolamento. Gente, mantenha-se nos corredores, reporte rotatório. Comandor, boa tarde, está 3283, informação novembro. Responde a autorização para Brasília. Arbor, transição é lenta, devemos ter seu plano dentro de mais 5 minutos. Arbor, transição é lenta. Muito obrigado pela pergunta. Para mim. Só 3216, puxa aqui para a minha posição 2. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi. Paulo, Fernando, 6141, levou na faculdade. É, 141, táxi Alfa, repartiente da Juliette. Da Juliette, 6141. Tan 3193, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. 251232, Tan 3193. De Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Passageiro 2230, suba 180, saída Arbor. 180 na Arbor, 2230. Juliette, portão 62. Juliette, 62. Canal 320. Prossiga. Confirma o altímetro no 0 na pista. No 4. No 0 no 4, já, 320. Autoriza a high speed na descida? Afirmativo. Tá mantendo 330, então. Tan 3216, 94, Altena João Pessoa, 5 horas e 50. 3216 no ponto de espera, chame 186, 1014, Paulo. Ponto de espera 186, 1014, obrigado, Montana. Só por gentileza. Inicialmente mantenha o perfil da saída devido ao tráfego na chegada mais. 2230, grato. Xané 6320, tráfego posição de 10 horas, rumo nordeste, a meia dúzia de milhas, um Charlie 402. Gente do tráfego, 6320. Tráfego mantendo no 1510. Gente, 6320, até mais não te quero. Red Gol 1964, Índia 90. 1964, identifique chegada Mare, desça até o 050. Mare 050, 1964, solicita a sua direta de TAP. Autorizado, TAP. Cato 1964, vou deixar. Não autorizado, chama táxi. O motor é táxi, já. Boa tarde, tá 3216 na subida Momo. Momo. 3216 subiu 370 de novo. 37 veja mais, 3216. Salvador, Xané 6320, estabilizado e alerta. Xané Torre 118, decimal 612. 186-3220. Ah, 3216, poderia voar direto para Momo? Afirmativo. Grato, 3216. Para o passageiro 2237, possibilidade pro, direta para. Vamos passar 130. Após 130. Táxias do 4089, 2 horas e 40 autonomia, Altana Galeão, 73 a bordo. Confirmo, 74 a bordo. 74089 com 74 a bordo, Silvio Marília. Destaque, colando ponto de espera, torre 1862, Existe 1014, por favor. Serra Golf. Prossiga. Passando 133, passaria 2230, autoriza a conquista. Afirmativo. Dado. 080, recorda a pista 17, primeira curva direita, cumpre o perfil da saída Arbor, a após reposicionar a bomba, voa direto ao destino. Controle no 20218, transponder 5443. O 964 desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. Ajuste de altímetro 04. 2000 pés, depois será estabilizado LS, comunicações ao 964. No pátio da Bata, chame a torre para acionamento. Ajuste ao 064, com voo. Da 3805-161 a bordo, autonomia de 410, alterno Galeão. 3805, siga a via Índia, no ponto de espera 1862, ajuste 1014, por favor. 1014, Índia, 1286, da 3805. 120, decimal, corrigindo, é 1186, 1862. Alverne 134, decimal 5. 3206, boa tarde, copiou. Está autorizado Brasília, nível 360, telefone de Luna 7. Decola da pista 10, sai da Arbor, após Arbor, Elefa. Ela está 7, telefone de Luna 7, sai com ponto plano. Controle 120, decimal 8, transponda 5452. 360 para Brasília, com ponto nota, Upres do Luna 7, decola da 10, Arbor, Elefa, batida de 17 da ferrovia. Controle 208, transponde 5452, 323. Correto, 323, chame para o feedback, senhor. Chame para o posicionamento, 323. Salvador, 6320, Oxané, de Brona Sul. 6320, Pax TV, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 6320. Cadê 2230, chame Recife 1260, 1282. 1260, 1282, obrigado, bom serviço. Aguarde a avianca parquear à sua esquerda, após estar autorizado para o selecionamento. Afirmativa, a avianca parquear na esquerda, após estar autorizado, 3-2-3. 64, livre LS68, chama 0, reporta o localizador. Tá morando, localizador.